pobre samba mil. Foi se misturando, se modernizando, se perdeu. E o rebolado, cadê, não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente. Influência do jazz, quase que morreu. E acaba morrendo, está quase morrendo, nem percebeu. E o samba balança de um lado pro outro. O jazz é diferente, é pra frente e pra trás. E o samba é meio morto, ficou meio torto. Influência do jazz. No afro cubano vai, complicando vai, pelo cano vai. Vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai no balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com notas mais, não ser um samba torto pra frente e pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Que morreu e acaba morrendo, está quase morrendo, nem percebeu. Que o samba balança de um lado pro outro. O jazz é diferente, é pra frente e pra trás. O samba meio morto, ficou meio torto. Influência do jazz. E no afro cubano vai, complicando vai, pelo cano vai. Vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai no balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nascer. Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto pra frente e pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto pra frente e pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz.